O Som da Tribo é um programa independente e de responsabilidade dos seus idealizadores. O Som da Tribo. Agora, na fita, na faixa e na ideia, a 96 manda. O Som da Tribo. O Som da Tribo. Dicas, informação, música e tudo que rola no planeta pop rock. Na ideia, o Som da Tribo. Segura a onda, baby. Agora são 7:06, 7:06, rolando o Som da Tribo pra você até as 9 da noite, via 96 FM, sondatribo.com, distintivoblue.com e também rubenildometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br, radiopontalweb.com.br, a galera que dá aquele up ao Som da Tribo via internet. Boa noite, Jaqueline Jack. Boa noite, Cortes. Boa noite, galera ligada no Som da Tribo. Pois é, Jaqueline não veio a semana passada, estava trabalhando no Festival de Inverno Bahia. Qual foi o saldo do Festival de Inverno Bahia 2010, Jack? Olha, Cortes, foi legal, assim, estrutura legal, tal. Pra mim, aqui é a minha opinião, certo, totalmente pessoal. Fica à vontade. Pra mim, Titãs e Capital foi o Festival de Inverno. Certo. Pra mim. Palco alternativo também, então, bastante legal. Principalmente o show de Shirley, foi maravilhoso. Mas Titãs e Capital Inicial, em relação ao palco principal, foram as atrações que mais marcaram. Independente de eu ser fã ou não, entendeu? Beleza. Acho que foram os melhores shows, sem dúvida. E os axés, apesar dos axés aí que foram... Você acha que alterou alguma coisa no festival? Agregou mais pessoas? Foram mais pessoas ao festival? Eu acho que não. Não, né? Eu acho que não. Mesma coisa. Jamil e Cláudia Leite não levou ninguém, né? O Titãs pra fechar a noite da sexta, como foi Cláudia Leite, seria a mesma quantidade de gente. Sabe? Eu acho que ficou uma coisa mal dividida. Nada a ver o axé com o festival. Eu acho que não precisava. Nada a ver. Continuo achando que não tem nada a ver, não combina. Acho que misturar demais não serve, entendeu? Beleza. Não serve mesmo. Beleza. Jaqueline, o que tá valendo aí pra galera ligar hoje aí para o 3421-1507 ou mandar seu torpedo 8831-9050? O que tá valendo? Olha, hoje tem os dois brindes da Anima Pop, o masculino e o feminino. A oferta da Anima Pop agora em novo endereço, Avenida Jorge Teixeira, 960, no bairro Candeias. O sorteio é hoje. Você que ligou ao longo desse sábado no Som da Tribo, hoje tem o sorteio. Também dois ingressos para a peça O Diário de Débora, que está rolando lá no Centro de Cultura até amanhã. Ingressos para amanhã às 8 da noite. E também um pendrive de 2 GB recheado de rock and roll. A oferta de Internauta Serviços agora em novo endereço. Avenida Otávio Santos, 389, esquina Quasqueira Campos. O sorteio é no próximo sábado, dia 4 de setembro. Só ligar para cá, 3421-1507, ou enviar o seu torpedo para o 8831-9050. Então é só ligar, 3421-1507, ou mandar seu torpedo, 8831-9050. Tá valendo o pendrive cheio de rock and roll aí, para semana que vem, né? Dois brindes da Anima Pop, dois ingressos para o Diário de Débora. Então, beleza. Lembrando que os ingressos para a peça é para amanhã, domingo. O Som da Tribo é rock na veia, rock na veia, rock na veia. O som da tribo. Shape up. tribo, o som da tribo. E aí, baby, vai encarar? Agora são 7h20, você curtiu Ozzy Osbourne, Let Me Hear Your Scream, antes Iron Maiden, Eldorado, aqui no Som da Tribo. Vai ligando pra cá, o que que tá valendo aí, Jaqueline, pra galera se plugar e se ligar, se conectar ao Som da Tribo? Tá valendo dois brindes da Anima Pop, um masculino e um feminino. A oferta é da Anima Pop, agora em novo endereço, Avenida Jorge Teixeira, 960, Candeias, e o sorteio é hoje. Também dois ingressos para a peça O Diário de Débora, que está rolando no Centro de Cultura até amanhã. Ingressos para amanhã às 8 da noite. E um pendrive de 2 GB, recheado de rock and roll. A oferta da Internauta Serviços, agora em novo endereço, Avenida Otávio Santos, 389, esquina Pasqueira Campos. O sorteio é no próximo sábado, dia 4 de setembro. Liga para cá, 3421-1507, ou mande o seu SMS para o 8831-9050. Fala em SMS, chegou aqui, ó. Galera do Som da Tribo, quero pedir uma música For Tomorrow, da banda Xamã. Vou torcer para que vocês tocarem, já que vocês nunca tocam as músicas que eu peço no programa. Gostaria também de concorrer ao pendrive. Valeu, Gisele Oliveira, de Jardim Guanabara. Quem também está ouvindo o Som da Tribo no Jardim Guanabara é o DJ Tony, aí no condomínio Vila Romana, Vila Roma. DJ Tony no condomínio Vila Roma, em casa, curtindo o Som da Tribo via internet. Aí se você quer mandar seu torpedo também é fácil. 8831-9050, você pode interagir e participar aqui do Som da Tribo via torpedo. Tá certo? Quem mandou também, não li, foi a Késia. Késia, fala que está gostando do programa e quer mandar um beijo para Mari, Thaís, Guel e Lê. Beijos, Késia, também sempre ouvindo o Som da Tribo. Tem mais torpedo aqui. E aí, Miguel, tudo bem? Manda um alô para minha irmã Cida. Tá vendo aí, Devaldi? Manda um alô para minha irmã Cida, da Fazenda Capão do Mel, na cidade de Bicoara, que com certeza está curtindo o Som da Tribo. Quem mandou foi a Leide. A Leide, que é a irmã da Cida Silva aí, na Fazenda Capão do Mel. É, na cidade de Ibicoara. Vá ligando pra cá ou mandando seu torpedo também. 8831-9050 ou se você quiser, ligue. 3421-1507. Manda aí, Jack. Corte, já tem alô aqui. O Deck manda um alô pra o Crazy Dog lá de Tremedal. E também o Josimar, ele acabou de ligar. Tá em Barra da Estiva, curtindo o Som da Tribo. Tá afim de ouvir Van Halen, qualquer uma bem pesada. E manda um alô pro amigo dele, o Tula, que tá trabalhando aqui em Conquista. Beleza, e você também pode participar. Bombando hoje o Som da Tribo, 3421-1507, ou mande seu torpedo também, 8831-9050, interaja, participe aqui do programa. Muito fácil, 8831-9050 ou 3421-1507. O Som da Tribo é parada obrigatória. Parada obrigatória. Me amar. importa se eu tomar 20 litros de florais de bar. Não precisa me amar. E o incrível nem falei. É que eu já te você está ouvindo o som da tribo. Nem pensou em se arrepender daquela dança. E então segui calado, olho no olho, beijo acanhado. Seu caminho é o carnaval, o meu não é um só, é um só. O seu caminho é o carnaval, o meu não é um só, é um só. Laiá, laiá, laiá, la la laiá, la la la la la la. mais que um programa. O Som da Tribo. Agora são 7 horas 32 minutos. Você curtiu Rony Jorge e os Ladrões de Bicicleta? Aquela dança antes é de Cais Candurra, Não Precisa Me Amar. Galera mandando muitos torpedos pra cá. Luana, do Bairro Brasil, como sempre, muito obrigado por ter mandado aí os torpedos. Também, ó, o cara se identificou aqui como show. Manda um salve aí para Jabulani, a bola da Copa. E quer ouvir Sepultura. O Luciano, da banda Virnalize, também curtindo o Som da Tribo. Pop music, acústico e plugado. Esse é o som da banda Virnalize. Também o Wesley e a Metal aí, no bairro Iracema. Eles querem ouvir U2, Ultraviolet ou Kit, aqui no Som da Tribo. Você também pode mandar seu torpedo 88319050 ou então ligar 3421-1507. Os brindes aqui hoje, a galera tá interessadíssima, né, Jack? Tá sim, brindes. Viu, Corso? Porque hoje tá valendo cada coisa legal. Você precisa ver, vou falar pra você agora. Manda aí. Tá valendo dois ingressos pra peça O Diário de Débora, que tá rolando no Centro de Cultura até amanhã. Ingressos pra amanhã às 8 da noite. Dois brindes da Anima Pop, um masculino e um feminino. Oferta da Anima Pop, agora em novo endereço. Avenida Jorge Teixeira, 960 Candeias. O sorteio é hoje. E um pendrive de 2 GB, recheado de rock and roll. A oferta é de Internauta Serviços, agora em novo endereço. Avenida Otávio Santos, 389, esquina Quasqueira Campos. E o sorteio é no próximo sábado, dia 4 de setembro. Aí se você também quer participar, mandar seu torpedo através do blog do Som da Tribo, você pode mandar seu torpedo. É só acessar aí sondatribo.com, você fica sabendo como mandar seu torpedo. E a Internauta Serviços agora em novo endereço. É Avenida Otávio Santos, 389, esquina com Siqueira Campos, em frente à Pastelanche. Fácil, fácil. Internauta Serviços, disco de vinil para CD, VHS para DVD, fita cassete para CD, recargas de cartuchos, formatação, digitalização, internet, banda larga e muito mais. Internauta Serviços, agora na Avenida Otávio Santos, 389. O Som da Tribo. Daqui a pouquinho, às 8 da noite, e amanhã, no mesmo horário, no Centro de Cultura, tem a peça teatral O Diário de Débora. Ingressos no local inteira R$ 30,00, meia 15. Na próxima quinta, dia 19, às 19h30, no Viela Sebo Café, tem Noites Fora do Eixo, com as bandas Bugs, do Rio Grande do Norte, e Garboso, aqui de Conquista. Ingressos no local, R$ 5,00. Próxima sexta, dia 3 de setembro, às 8 da noite, no Centro de Cultura, tem Café com Blues. Ingressos na Banca Central. No dia 5 de setembro, domingo, no Teatro Carlos Jeová, tem Rock Campanha pela Vida 2, em prol do AMA, Associação Amiga dos Animais. Ingressos R$ 3,00, com as bandas Randômicos, Jane Day, Signista, Ladrões de Vinil e Los Frouxos. Dia 11 de setembro, em Itapetinga, tem Itapetinga Rock Fest, com Princípio Ativo, Os Astras Band, Rise Again, Herdeiros da República, Arame Farpado, Oráculo de Delfos, Distonia e Secto. Informações na loja Astras, na Alameda Lima Guerra. Em setembro, no Apogeu, tem Nós, Vozes e Eles, com Três Pontos, Ladrões de Vinil e Distintivo Blue. Três bandas, um show. E em outubro, tem o tributo à Legião 2, com vários artistas da cena independente da cidade. Fique ligado! Aproveita, acessa aí sondatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br, blogdjdavi.com e núcleodenoticias.com.br. Microfone fechado. É. Tá valendo também você ligar pra cá e concorrer também a 2 ingressos para o Rock Campanha pela Vida 2. Dois ingressos, tá valendo 2 ingressos aí para o Rock Campanha pela Vida 2. Vai rolar dia 5 no Teatro Carlos Jeová. Então é só você ligar 3421-1507 ou mandar seu torpedo 8831-9050. Tá valendo também 2 ingressos para o Rock Campanha pela Vida 2, dia 5 de setembro no Teatro Carlos Jeová. Liga pra cá. O Pedro Muniz Cortes, lá do Santa Cruz, quer ouvir AC/DC. Super alô aí pro Pedro Muniz. E a Valentine Lintz, do Alto Maron, quer ouvir Evanescence. Beleza, o Henrique tá mandando aquele abraço aqui pra galera do Som da Tribo e tá ouvindo o Som da Tribo. E ele avisa que vem aí Glam. Avisa geral aí, Henrique Leite. Então vem aí Glam no Apogeu. Beleza? Você também pode participar. É só ligar 3421-1507 88319050. Tem o nosso Twitter também, twitter.com/sondatribo. E também e-mail, sondatribo@hotmail.com. Tem o nosso chat no MSN. Entra lá no blog do Som da Tribo. Tem todos esses detalhes aí para você participar do chat do Som da Tribo. Sondatribo.com. Arquivo Nacional. Arquivo Nacional, hoje você vai curtir o Rapa e a participação de Bezerra da Silva e Cássia Eller. Essa música do Rapa é muito oportuna para o momento. Ouça com bem atenção e carinho. Arquivo Nacional. Aí, malagra, se liga. Zé da Silva provando e comprovando a sua versatilidade. Sai pra lá, caosada. Ô, rapaz. Subiu o morro sem gravata, dizendo que gostava da raça. Foi lá na tendinha, bebeu cachaça e até barulho fumou. Foi no meu barracão e lá usou lata de goiabada como prato. Eu logo percebi, é mais um candidato às próximas eleições. Às próximas eleições. Certíssimo. É culpado. Nacional. O som da tribo. Nacional. Aí no Arquivo Nacional você curtiu Cássia Eller, Bichos Escrotos e o Rapa e Bezerra da Silva, candidato K.O. K.O. sempre aqui no Arquivo Nacional. Vai ligando pra cá, 3421507, concorra aos brindes do Som da Tribo. Entre eles, dois ingressos para o Rock Campanha pela Vida 2, dia 5, no Teatro Carlos Jeová. Também chegou torpedos aqui pra galera, a galera sempre mandando os torpedos aqui. Talvez, como ouvinte, gostaria de ouvir o melhor do blues que vocês tiverem aí. Jack, um beijão. Não se identificou aqui. Do centro, tá certo? Um beijo pra você. Tem outro torpedo aqui. Jack Cortes, um forte abraço. Henrique, ele é filho de Dudu da TV Local. Super beijo pro Henrique. Manda um alô aí pra banda Som de Porão. Henrique, de essa. Beleza? Beleza. Super alô aí pra banda Som de Porão. Agora vamos dar aquele loop. Manda alô aí pra galera aí, Jack. Manda um alô aqui pra Dalmares do Cidade Modelo, ele que é o Virquis Cortes. Certo. Também o João Carlos do Bairro Brasil. Manda avisar que em breve uma nova banda de heavy metal vai estar surgindo aí em Conquista. Beleza, vamos dar aquele giro pelas noites de Vitória da Conquista. Pela noite de Vitória da Conquista. Só tem uma noite, não tem várias, né? Vamos saber onde está o nosso enviado especial, Rubenildo Metal. Boa noite, Rubenildo. Boa noite, Guilherme. Boa noite, ouvintes da Som da Tribo, 96 FM. Muito bem. Guilherme, estou aqui no... Certo. Carlos Jeová. Carlos Jeová. Camilo Jesus Lima. No Centro de Cultura. Centro de Cultura Camilo Jesus Lima. Seguinte, Miguel. Sim. É, eu tô aqui, tá rolando por aqui desde ontem, né? Sim, muito bem, Rubens. O Diário de Débora, quem tá trazendo é a FMB Produções. O Diário de Débora é uma peça adaptada da colunista Deliane Prata. Certo. É, do livro também, do mesmo nome, Diário de Débora. Eu tô aqui, Miguel, e tem que ser rápido, ela já vai entrar, tá se preparando, tava no camarim, tirei ela de lá. A Tatiane Goulart, para dar uma palhinha para vocês aí, para você trocar ideia com ela, tá certo? Beleza. Boa noite, Tatiane, tudo bem? Boa noite, Miguel. Boa noite, ouvintes. Pois é, eu tô aqui para convidar a todos para assistir o espetáculo Diário de Débora, que é essa comédia do Rio, que faz sucesso enorme desde 2004. E a gente está terminando uma turnê pela Bahia. Aqui é a última cidade, em Vitória da Conquista. Só hoje e amanhã, 8 horas, aqui no Centro de Cultura. Então, por favor, ainda dá tempo. Corre pra cá e vem assistir essa comédia, vem se divertir com a gente. É muito divertido, Diário de Débora. O Diário de Débora é uma disputa de três garotas? Não, a Débora é uma adolescente e conta seus primeiros momentos da vida, assim, os primeiros momentos marcantes, seu primeiro amor, primeira decisão amorosa, primeiro beijo, primeiras sensações. Ela divide isso com duas amigas que vivem junto com elas as suas primeiras vezes aí. E tudo isso é contado na maior diversão. A Débora é aquela menina adolescente, dramática. E todo mundo se identifica, né, Miguel? Porque todo mundo passa por esse momento de adolescência. Ou já passou, ou vai passar, ou tá passando. Então não tem como não se divertir. É diversão garantida pro sábado e pro domingo. Tatiane, qual foi a receptividade da galera aqui de Vitória da Conquista no primeiro dia do espetáculo aí ontem? Foi um sucesso, foi ótimo. A gente sabe que da importância de ter espetáculos adolescentes, bons espetáculos aqui em Vitória da Conquista. E é com essa responsabilidade que a gente veio e que a gente faz o convite mesmo. Venham e se divirtam, a gente aperta um pouquinho, cabe todo mundo. É que nem coração de mãe. Então pode vir porque... é bem legal. E ontem foi muito bacana, a gente hoje está esperando o mesmo resultado. A peça vai ficar até amanhã aqui em Vitória da Conquista, só né, Tatiane? Até amanhã, Miguel. Por isso que tem que vir todo mundo. Tatiane, pra gente encerrar, eu queria que você falasse do elenco da peça aí pra galera que tá em casa. No elenco só tem fera. No elenco é o Guilherme Guri, que já fez diversas novelas na Record. Amanda Richter, que fez Malhação, Ciranda de Pedras. E Natália Rodrigues, que é uma atriz excelente, formada pela... A principal escola de arte da Natália Nogueira, né? Formada pela CAL, principal escola de arte do Rio. É um elenco da pesada. Beleza, Tatiane. Mais uma vez, obrigado pela atenção aqui com o Som da Tribo. Sucesso e corre, e o espetáculo já vai começar, eu né? Tô indo lá e todo mundo corre também, hein? Tô esperando vocês. Um beijo. Beleza, aí foi Tatiane Goulart, ela que tá fazendo a peça, o Diário de Débora, que tá em cartaz no Centro de Cultura até amanhã. Você que tá em casa, ainda há tempo para você ir. E amanhã também, no Centro de Cultura, a partir das 8 horas. O Som da Tribo tá mandando dois ingressos para você. Você também pode ligar 8831-9050 ou 3421-1507. Mais alguma informação, Rubenildo Metal? Miguel, por hora é só, né? Certo. Tá mais animado hoje, Rubenildo? O pessoal disse que você tava super desanimado com o flash que fez o Festival de Inverno na semana passada. Tinha tudo a ver, né? Parece que foi até combinado, né? Tá combinado. Pois é, Miguel Couto. Eu vou pra night, viu? Vai pra night? É. Recebeu o Vale Night, Rubenildo? Não, vou pra night. trabalho. Vai trabalhar, né, Rubenildo? Trabalhar, até amanhã de manhã. Valeu, Rubenildo. Mais uma vez, muito obrigado aí por mais uma intervenção aqui no Som da Tribo. Falou, boa noite a todos. Valeu. Aí foi Rubenildo Metal, direto do Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima, falando sobre a peça O Diário de Débora, em cartaz até amanhã, a partir das 8 horas. Vamos a um breve intervalo comercial, já já tem mais Som da Tribo. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. O Som da Tribo é um programa independente e de responsabilidade dos seus idealizadores. O Som da Tribo. Agora são 7 horas e 54 minutos, ou seja, faltando 6 minutos para as 8 horas. Rolando o Som da Tribo até as 9 aqui na 96FM e também no blog do Som da Tribo, sondatribo.com. Som da Tribo é um programa independente e precisa de parceiros. A galera que veste a camisa, que acredita no projeto Som da Tribo, Espaço X, presente é aqui. Liquidação de inverno no Espaço X, descontos de até 50%. Anima Pop, moda e decoração. Vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop agora em novo endereço, hein? Avenida Jorge Teixeira, 960, no bairro Candeias. Mais informações é só ligar 3421-3629. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCAA, você aprende e nunca mais esquece. Metrópole Team, moda pra galera Team. Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. Super liquidação na Metrópole Team. Água de cheiro, renove-se na Água de Cheiro. Shopping Conquista Center, primeiro piso, agora com mais uma loja em Conquista, na Panvincon Center, na Avenida Lauro de Freitas. E Bahia Frio, Avenida Regis Pacheco, 329, no centro. É só ligar, 3425-1800. Se você está afim de mandar e-mail, sondatribo@hotmail.com. Tem o nosso torpedo também, 8831-9050. Tem a nossa comunidade no Orkut. Tem o nosso Twitter também, twitter.com/sondatribo. E o nosso e-mail, sondatribo@hotmail.com. Tem o nosso chat também lá no blog do Sondatribo. Entra lá, sondatribo.com, e saiba como participar do chat do Sondatribo. Quem mandou um torpedo foi o Bruno, que está falando que o chat do Sondatribo está bombando e a galera quer ouvir Ramones. Daqui a pouquinho vamos trocar ideia com o Gilmar Dantas, ele que vai falar aí sobre a Suíça Baiana e seus eventos. E Jaqueline, os brindes aí pra galera que está ligada aí, que está em casa, pra ligar pro 3421-1507 e mandar também seu torpedo 8831-9050. Antes disso, falar também que está valendo 2 ingressos para o Rock Campanha Pela Vida 2. Vai rolar dia 5 no Teatro Carlos Jeová. Então liga, está valendo 2 ingressos também para o Rock Campanha 2, dia 5 no Teatro Carlos Jeová. Tá valendo também 2 brindes da Anima Pop, um masculino e outro feminino, oferta da Anima Pop. Agora em novo endereço, Avenida Jorge Teixeira, 960, Candeias. O sorteio é hoje. 2 ingressos para a peça O Diário de Débora, que está rolando no Centro de Cultura até amanhã. Os ingressos são para amanhã, às 8 da noite. E um pendrive de 2 GB, recheado de rock and roll, oferta da Internauta Serviços. Agora em novo endereço, Avenida Otávio Santos, 389, esquina com a Siqueira Campos. E o sorteio é no próximo sábado, dia 4 de setembro. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Used to be a house of cards has turned into a reservoir. Save the tears that were water falling. Let's go swim tonight, darling. And once outside the undertow, just you and me and nothing more. If not for love, I would be drowning. I've seen it work both ways, but Som da Tribo. tribo. The Tribe Sound. And then, baby, are you here? Agora são 8 horas 4 minutos, Green Day, Last of the American Girls, antes Pearl Jam, Amongst the Waves, aqui no Som da Tribo. Vai ligando, ou então mande seu torpedo, faça como o Dinho. Dinho tá mandando um alô pra galera que está curtindo Som da Tribo. Todo mundo que está ouvindo Som da Tribo, o Dinho tá mandando abraço e quer curtir Gary Moore. E a Docinha manda um abraço para o Japão e quer ouvir Restart. Será que é possível ouvir Restart aqui no Som da Tribo? Não é, não. É, mandou o torpedo aqui. Valeu, tá bom, pelo torpedo, mas Restart não vai rolar. Beleza. O Maurício Jesus, lá do Santa Helena, manda um alô para o Deck. Também toda a galera que está ouvindo o Som da Tribo. Seu Boneco, Vinícius e Dega estão curtindo o Som da Tribo lá no Loteamento Veloso. Super beijo aí pro Seu Boneco, pro Vinícius e pra Dega. Boa noite, Mar Dantas. Mais uma vez aqui presente o Som da Tribo. As novidades aí do Suíça Baiana. Como foi aí Maglore e os barcos? Como foi os barcos também em Salvador? E como foi a sua passagem por Fortaleza? Manda ver aí, Gilmar. Boa noite, Miguel, Jaqueline e ouvintes do Som da Tribo. Sim, as noites fora do eixo estão bombando. E a última mesmo foi recorde de público lá no Viela. A gente conseguiu lotar aquela quinta-feira com os barcos e Maglore. Duas bandas também que tem muito público, né? As bandas são muito queridas. E o que chama a atenção da gente é isso, né? Não é o trabalho da produtora que tá levando o público, é o trabalho das bandas. Então se a banda tem um público fiel, vai lotar e vai ser bem legal. Em relação a Fortaleza, eu participei da Feira da Música, que foi um evento organizado pelo coletivo de Fortaleza, a Rede 100, que é o ponto fora do eixo lá de Fortaleza. Eles têm um pouquinho mais de dinheiro que a gente, né? Fizeram um evento de R$1,5 milhão. Ah, é só um pouquinho. É, só um pouquinho, né? Então, um evento imenso, gigantesco, parceria com todo mundo, Sebrae, Banco do Nordeste, bem presente. A gente conseguiu fechar uma parceria legal com o Banco do Nordeste, com o Centro Cultural, que disse que em janeiro eles vão organizar um festival chamado Rock Cordel. E que cinco bandas aqui da Bahia, até três de Vitória da Conquista, poderiam participar do festival. Lembrando que o festival é um festival grande, organizado no próprio Centro Cultural Banco do Nordeste, que paga cachê. Então, é uma parceria bem interessante aqui para a região. E entre essas e outras coisas, que a gente quer discutir amanhã com a comunidade conquistense, às 4 horas da tarde, na rede de atenção ao menor e adolescente, que fica ali do lado da Secretaria de Finanças. Então, repete aí, Gilmar, o que vai rolar amanhã para a galera aí? Ó, amanhã vai rolar um bate-papo, né, sobre o circuito fora do eixo, porque é muita coisa acontecendo e o pessoal fica sem saber como essas coisas estão acontecendo, por quê, como pode participar, né? Porque o Circuito Fora do Eixo, a entrada é livre e espontânea. Então, quem quiser participar, a gente está... na verdade, a gente está precisando de mais membros, as demandas são muitas. Eu estou cansado, já estou velho. Então, tem pouca gente trabalhando de fato, né? E a gente quer abrir para participar. Eu vejo aí uma nova cena na cidade, várias bandas, o Rock Campanha pela Vida aí bombando, aí cheio de banda nova. Verdade. Uma meninada, né? Isso. Uma garotada. Sangue novo aí no renovação Rock. Renovação é importante, então eu queria essa galera presente. Tem a Distintivo Blue fazendo seus eventos totalmente de forma independente também. Pessoal da própria Café com Blues, né? Que tá de volta com show aí. Então tem muita gente na cena, o próprio Som da Tribo. O blog do Rubenildo, né? Os veículos de comunicação. Então é importante que haja essa participação de todos na construção de coletivo, porque essa palavra coletivo deve ser o que vai reger essa nova década que a gente está começando. Daqui por diante, né? Exato. A palavra muito forte, hoje sozinho ninguém faz nada, ninguém vai para frente. Então, se a gente conseguir manter um coletivo forte aqui na cidade, muita coisa mais vai por aparecer. Esse ano, a primeira banda que abraçou o coletivo foi Os Barcos. Está conosco desde de janeiro desse ano. Então, muita coisa aconteceu na vida dos barcos. Colheu muitos frutos, né, João? Exato. Então já é uma amostra, né? Já é a nossa banda referência do que pode acontecer. Então, é legal a galera ir amanhã, né? Ao menos para conhecer, para saber do que se trata. Porque alguns falam até mal, né? Sem saber o que é, como é que funciona. Então, mesmo que seja para continuar falando mal, fale sabendo agora do que se trata. Compareça, a reunião vai começar a que horas, Vilmar? Às 16h. Aonde será? Lá na rede de atenção ao menor e adolescente. Fica ali na Praça Tancredo Neves, do lado, abaixo da Secretaria de Finanças. Fácil. E na próxima quinta, Noite Fora do Eixo, Bugs, do Rio Grande do Norte, é uma banda já antiga, é um sonho meu desde 2003, trazer o Bucks pra tocar aqui. E é a primeira vez que ela vem na Bahia. Vai vir pra fazer o show só em Conquista? Não, eles vão estar em turnê. Turnê, né? É, vão estar em turnê e tocam aqui nessa próxima quinta, junto com a Garboso, que tá com um material legal, né? No MySpace. Quem quiser ouvir o Bucks lá no site coletivosuíçabaiana.com.br tem disponível. E a Garboso também, myspace.com/garbososom. Beleza, eu fui no show da Garboso, muito bom o show de lançamento deles. Recomendo pra galera curtir aí. Então vai rolar Garboso e Bugs, próxima quinta. Isso, próxima quinta. Na Noite Fora do Eixo, lá no Viela, 19h30 da noite, né, Gilmar? Isso. Ingressos baratíssimos, R$5, né? É. Mais alguma coisa, Gilmar, você queira acrescentar? Lembrando também, esse mês de setembro é especial, a gente já começa com o Bugs de Natal. A gente vai ter muita atração de fora do estado. Sim. Na semana seguinte tem o debate de São Paulo. E dia 23 a gente tem Érica Martins. Érica Martins, show, né? Fazendo um show acústico com todos os sucessos da carreira dela, né? Todas as músicas que ela aparece em parceria, as músicas da Penélope. Inclusive, ela lançou uma coletânea recentemente, né? Com os grandes sucessos dela. Ela vai fazer um show baseado naquela coletânea ali. Beleza. Érica Martins, pra quem não sabe, era vocalista da banda Penélope Charmosa, que fez muito sucesso, já esteve aqui várias vezes, né, Gilmar? Isso, sim. Sempre foi muito bem recebida. O público conquistense gosta muito da Érica. É por isso vai que ser tá que dia? Volta. Dia 23? 23. Então, beleza. Mais alguma coisa, Gilmar? É esperar que a galera compareça amanhã, né? Mais importante do que os shows são as reuniões. Certo. O Circuito Fora do Eixo, na verdade, o que vale é isso. É as reuniões, que nessas reuniões é que surgem ideias. Shows são apenas detalhes. São apenas detalhes do que acontece, né? Do que é discutido. As discussões é que são importantes. É nas discussões que a gente acaba crescendo e melhorando as cenas locais. Beleza. Você pode participar também. 3421-1507, liga pra cá. Jaqueline, o que tá valendo aí pra galera? Além dos dois ingressos para o Rock Campanha pela Vida 2, dia 5 no Teatro Carlos de Alvá. Dois ingressos para o Rock Campanha pela Vida 2. Você pode ligar pra cá e concorrer. O que mais tá valendo, Jack? Dois brindes da Anima Pop, um masculino e outro feminino. Também dois ingressos para a peça O Diário de Débora, que tá rolando no Centro Cultura. Os ingressos são pra amanhã, às 8 da noite. E um pendrive de 2 GB recheado de rock and roll, oferta da Internauta Serviços. Oh, o Caveira mandou aqui um torpedo falando aquele palavrão para a banda Restart e quer que passe Sepultura aqui. Dedica a galera Rock and Roll de Conquista. Caveira está sempre aí no chat do Som da Tribo. Você quer participar também do chat do Som da Tribo, é só entrar lá no blog do Som da Tribo e participa lá com a galera, discuta aí os problemas do rock and roll, entendeu? Beleza? Tem mais aqui. Daqui a pouco eu vou mandar mais recados, torpedos aqui pra galera. Vai ligando pra cá, 3421-1507, ou então mande seu torpedo, 8831-9050. Som local, o som da tribo. Som local, hoje você vai curtir Zé dos Cafés e a banda Batalhantes. A banda Batalhantes é dos anos 80, viaja aí. Som local, o som da tribo. No! local. Local, o som da tribo. Agora são 8h18, você curtiu Batalhantes, Pobre de Nós Brasileiros e Zé dos Cafés Justiça. Vai ligando pra cá, 3421507 ou mande seu torpedo 8831-9050. O Dinho tá mandando alô aí para a galera que ouve o som da tribo. Já mandei esses recados aqui pra galera. Lembrando a você que a Internauta Serviços agora está em novo endereço, Avenida Otávio Santos, 389, esquina com a Siqueira Campos. Tem mais recados aí, Jack? Tem não. Então reforça aí só os brindes aí do Som da Tribo pra galera ligar e participar. Dois brindes da Anima Pop, um masculino, outro feminino, oferta da Anima Pop. Agora em novo endereço, Avenida Jorge Teixeira, 960, bairro Candeias. E o sorteio é hoje. Dois ingressos para a peça O Diário de Débora, que está rolando no Centro de Cultura até amanhã. Os ingressos são para amanhã, às 8 da noite. E um pendrive de 2 GB, recheado de rock and roll. Oferta da Internauta Serviços. Agora em novo endereço, Avenida Otávio Santos, 389, esquina com Siqueira Campos. E o sorteio é no próximo sábado, dia 4 de setembro. Beleza, a galera tá mandando torpedos aqui, protestando. Se tocar Restart, a audiência do programa vai cair. Gente, não vai tocar, não. Eu mesmo desligo o som preto e branco. A galera tá desesperada, não. Não, gente. Não vamos chegar a tanto, baixar o nível desse jeito, tá certo? Olha, vamos a um breve intervalo comercial, já já tem mais Som da Tribo. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Tudo pronto? Vamos lá, então. Agora são 8h22, rolando o Som da Tribo até as 9 da noite, via 96FM e através do blog do Som da Tribo, sondatribo.com, também distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br, radiopontalweb.com.br, toda essa galera retransmitem aí o Som da Tribo via internet. Som da Tribo é um programa independente, parceiros para colocar o programa aí nas ondas do rádio. A Bahia Frio, que fica ali na Avenida Regis Pacheco, 329 no centro, 34251800, Água de Cheiro, renova-se na Água de Cheiro, Metrópole, Tim, moda pra galera, Tim, CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. Anima Pop, moda e decoração. Vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop agora em novo endereço. Avenida Jorge Teixeira, 960, no bairro Candeias. Espaço X, presente aqui. Liquidação de inverno no Espaço X. Descontos de até 50%. Vá ligando pra cá, 3421-1507, e interaja aqui com o Som da Tribo. Tá valendo também dois ingressos para o Rock Campanha pela Vida 2, que rola dia 5 no Teatro Carlos Jeová. E vem aí, Glam, aguardem. Ó, Tom Beleza ligou pra cá, tá pedindo aí pra gente dar os parabéns aí, parabenizando Gilmar Dantas pela iniciativa aí dos eventos alternativos, tá certo, Gilmar? Ele e a irmã dele, Terezinha, parabenizando você pela iniciativa dos eventos que você vem realizando na cidade. Tá mandando abraços para Devald, também para Jacqueline Jack e para o amigão dele, o Rubenildo Metal, que ele gosta muito quando o Rubenildo participa aqui do Som da Tribo. Tá dado o recado. Valeu, Tony. Tony Beleza é um dos grandes incentivadores aí da cena. E essas pessoas a gente queria contar na reunião também. Quem não é, a reunião não é voltada para banda, somente para banda, para artistas, não. É para quem quer participar, quem quer interagir de alguma forma. Então, há várias formas de você estar participando e interagindo. O Circuito Fora do Eixo é uma rede de trabalho colaborativo e não uma rede de música. O Tom Beleza, além de panfletar, principalmente ele faz questão de panfletar os eventos de Gilmar Dantas, ele é uma das pessoas que mais consome os produtos das bandas alternativas aqui, ou seja, o CD, sabia? Compra muito CD das bandas alternativas aqui, tá certo? É parceiro aí da cena alternativa. Você também pode ligar. O que está valendo aí, Jack? Mais uma vez para a galera ligar para aqui e participar. Dois brindes da Anima Pop, um masculino e outro feminino. Oferta da Anima Pop. Também dois ingressos para a peça O Diário de Débora, que está rolando no Centro de Cultura até amanhã. Os ingressos são para amanhã às 8 da noite. E um pendrive de 2 GB recheado de rock and roll. Oferta da Internauta Serviços. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? tribo. E aí, baby, vai encarar? Agora são 8h32, você curtiu YouTube, I'll Go Crazy If I Don't Crazy Tonight, aqui no Som da Tribo, antes, 3 Days Grace Break, os torpedos aqui. As ideias estão fervendo no chat do Som da Tribo, a galera tava dando ideia do Som da Tribo fazer a camisa, pensem nisso, tá certo? O chat do Som da Tribo aí bombando, a galera diz que a galera está trocando altas ideias lá sobre a possibilidade de fazer camisas pro Som da Tribo. Também estamos no Della Mama ouvindo o Som da Tribo. Cadê a música do YouTube? Toquei agora. Meu amigo Márcio Mota. Márcio Mota, Wesley e a Metal aí no Della Mama curtindo o Som da Tribo. Você também, se quiser mandar seu torpedo, 8831-9050. O Som da Tribo. Diversão e arte, diversão e arte. Já tá rolando lá no Centro de Cultura a peça teatral O Diário de Débora. Ingressos no local inteira, 30 e meia, 15 reais. Amanhã também tem, viu? 8 da noite. Na próxima quinta, dia 19, às 19h30, no Viela Sebo Café, tem Noites Fora do Eixo com as bandas Bugs do Rio Grande do Norte e Garboso aqui de Conquista. Ingressos no local, 5 reais. Próxima sexta, dia 3 de setembro, às 8 da noite, no Centro de Cultura, tem Café com Blues. Ingressos na Banca Central. No dia 5 de setembro, domingo, no Teatro Carlos Jeová, tem Rock Campanha pela Vida 2, em prol do AMA, a Associação Amiga dos Animais. Ingressos R$ 3,00, com as bandas Randômicos, Jane Day, Signista, Ladrões de Vinil e Los Frouxos. Dia 11 de setembro, em Itapetinga, tem o Itapetinga Rock Fest, com Princípio Ativo, Astras Bands, Rise Again, Herdeiros da República, Arame Farpado, Oráculo de Delfos, Distonia e Sector. Informações na loja Astras, na Alameda Lima Guerra. Em setembro, no Apogeu, tem Nós, Vozes e Eles, com Três Pontos, Ladrões de Vinil e Distintivo Blue. Três bandas, um show. Em outubro, tem o tributo à Legião 2, com vários artistas da cena independente da cidade. Fique ligado. Acesse aí sondatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br, blogdjdavi.com e núcleodenoticias.com.br. Você pode ir ligando pra cá, tá valendo dois ingressos para o Rock Campanha pela Vida 2, que rola dia 5 de setembro no Teatro Carlos Jeová, também um pendrive de 2 GB recheado de rock and roll aí, oferta da Internauta Serviços, só que sorteio no próximo sábado. Dois brindes da Anima Pop, um masculino e feminino. Sorteio é hoje, dois brindes da Anima Pop. E os ingressos também para a peça O Diário de Débora, que rola amanhã no Centro de Cultura. É só ligar 3421-1507 ou mandar seu torpedo 8831-9050. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Som da Tribo é parada obrigatória. Parada obrigatória. Agora são 8 horas e 42 minutos, você curtiu Quase Humanos, Racha, antes Garboso, Provoca aqui no Som da Tribo. Vai ligando pra cá, 3421-1507, interaja, participa do Som da Tribo. O que que tá valendo aí pra galera, Jack? 2 brindes da Anima Pop, um masculino, um feminino, oferta da Anima Pop. Agora em novo endereço, Avenida Jorge Teixeira, 960, Candeias, o sorteio é hoje. 2 ingressos pra peça O Diário de Débora, que tá rolando no Centro de Cultura até amanhã. Ingressos pra amanhã, às 8 da noite. 1 pendrive de 2 gigas, recheado de rock and roll. A oferta de Internauta Serviços, agora em novo endereço, Avenida Otávio Santos. Santos, 389, esquina Guasqueira Campos. Sorteio no próximo sábado, dia 4 de setembro. Então é só ligar. Também tá valendo 2 ingressos para o Rock Campanha pela Vida 2, dia 5 de setembro, um domingo, a partir das 4 da tarde, no Teatro Carlos de Alvar. E Internauta Serviços, agora em novo endereço, Avenida Otávio Santos, 389, esquina Guasqueira Campos. Internauta Serviços, disco de vinil para CD, VHS para DVD, fita cassete para CD, recargas de cartuchos, formatação, digitalização, internet, banda larga e muito mais. O som da tribo volta já. Segura a onda, baby. Siga o som da tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Tudo pronto? Vai lá então. Agora são 8 horas e 45 minutos. 8 e 45 rolando o som da tribo até as 9 da noite via 96 FM. Sondatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br, radiopontalweb.com.br. A galera que dá aquele up ao som da tribo. Ainda há tempo pra você ligar pra cá. 3421-1507 ou 8831-9050. Acesse aí o site do Som da Tribo, não, o blog do Som da Tribo, e saiba como você participar do chat do Som da Tribo. Então, sondatribo.com, você acessa e fique sabendo o como você participa do chat do Som da Tribo aí. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo, você vai curtir System of a Down e também Lip Biscuit. Clássicos da Tribo. Da tribo. som da tribo. Clássicos da Tribo. Aí, Clássicos da Tribo, você curtiu Lip Biscuit. Ah, só que o título da música não tá aqui, tá como tema de Missão Impossível. Antes, System of a Down, Chop Suey, aqui, um clássico dos anos 90, e dois clássicos, aliás. Ah, ligações encerradas. Correto, Jaqueline? Já tem o nome aí dos ganhadores aí, né? Tem. Manda bala aí. Agora, cortes, vamos primeiro para o Rock Campanha pela Vida. Quem ganhou foi a Thaís Santos Silva, da Urbe 5. É, nos ingressos para o Diário de Débora, o João Carlos Rodrigues, do Bairro Brasil, e a Roberta Santos, também do Bairro Brasil. E o brinde masculino da Anima Pop saiu para o Pedro Muniz Correia, do Santa Cruz, e o feminino para a Bárbara Gabriela, do Alto da Boa Vista. Então vamos repetir aí os ganhadores dos brindes aí do programa, né, Jack? Rock Campanha pela Vida, Thaís Santos Silva, Urbe 5. Ingressos para o Diário de Débora, João Carlos Rodrigues, Bairro Brasil, e Roberta Santos, Bairro Brasil. Brinde masculino, Anima Pop, Pedro Muniz Correia, do Santa Cruz, e feminino, Bárbara Gabriela, do Alto da Boa Vista. Ó, os ganhadores dos ingressos para o Diário de Débora é devidamente documentado amanhã na bilheteria do Centro de Cultura. Devidamente documentado. É. Tá bom. Pra você que está no telefone, preste atenção que Miguel está dando as coordenadas. Ó, vamos lá. Ó, os ganhadores dos ingressos para o Diário de Débora devem se dirigir à bilheteria do Centro de Cultura amanhã, devidamente documentado, que seus nomes estarão numa lista lá de convidados, ou seja, é só chegar na bilheteria, falar que ganhou os ingressos aqui no programa Som da Tribo, procurar Paulo Macena, beleza? Os ganhadores dos brindes da Anima Pop, é só se dirigir. Anima Pop fica ali na Avenida Jorge Teixeira, 960, devidamente documentada, seus nomes também estarão lá e irão retirar respectivamente seus brindes. Teve mais algum brinde? Rock Campanha pela Vida. Procurar na loja Zastraz a partir de terça-feira à tarde, tá certo? Loja Zastraz, todo mundo que ganhou os ingressos aí. Foi a Thaís. A Thaís ganhou os dois ingressos para curtir o Rock Campanha. Dirigir-se a Zastraz ali na Alameda Lima Guerra, também documentado, e retirar seus brindes. O som da tribo. Olha, amanhã no Centro de Cultura, às 8 da noite, tem peça teatral O Diário de Débora. Ingressos no local inteira, R$ 30,00, meia 15. Na próxima quinta, dia 19, às 19h30, no Viela, tem Noites Fora do Eixo, com as bandas Bugs, do Rio Grande do Norte, e Garboso, aqui de Conquista. Ingressos, R$ 5,00. Próxima sexta, dia 3 de setembro, às 8 da noite, no Centro de Cultura, tem Café com Blues. Ingressos na Banca Central. No dia 5 de setembro, domingo, no Carlos Jeová, tem Rock Campanha pela Vida 2, em prol do AMA, Associação Amiga dos Animais. Ingressos, R$ 3,00. Tem Randômicos, Jane Day, Signista, Ladrões de Vinil e Los Frouxos. Dia 11 de setembro, em Itapetinga, tem o Itapetinga Rock Fest, com Princípio Ativo, Zastraz Band, Rise Again, Herdeiros da República, Arame Farpado, Oráculo de Delfos, Distonia e Sector. Informações na loja Zastraz, na Alameda Lima Guerra. Em setembro, no Apogeu, tem Nós, Vozes e Eles, com Três Pontos, Ladrões de Vinil e Distintivo Blue. Três bandas, um show. E em outubro tem o tributo à Legião 2, com vários artistas da cena independente na cidade. Fique ligado! Último torpedo que chegou aqui, o pendrive sumiu. Por favor, me ajudem. Amo vocês. Legião Urbana, manda beijo aí para Tamires. Tamires de Souza, do Morada Real. Ela mandou dois torpedos. Tá certo? Outro torpedo. Galera, muito massa, me dá o pendrive. Tamires de Souza, do Morada Real. Tá certo, Tamires? Ó, o sorteio do pendrive com muito rock and roll semana que vem, viu? Enquanto isso, se você quiser mandar mais torpedos durante a semana, fique à vontade. A gente quer agradecer a todo mundo que ligou, que participou do chat, entrou no Twitter, participou do blog do Som da Tribo, ouviu o Som da Tribo via internet. Agradecer principalmente aos ouvintes do programa que mobilizam aí para que o programa continue com esse sucesso e principalmente também os nossos parceiros, a galera que acredita, que veste a camisa do Som da Tribo. A Bahia Frio fica ali na Avenida Regis Pacheco, no centro, 329, na Avenida Regis Pacheco, 329, centro, 3425-1800. Água de Cheiro, renove-se na Água de Cheiro, Shopping Conquista Center e agora com uma nova loja na Pampicon Center, na Avenida Lauro de Freitas. Espaço X, presente aqui, liquidação de inverno do Espaço X, descontos de até 50%. Anima Pop, moda e decoração, vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop, agora em novo endereço, Avenida Jorge Teixeira, 960, no bairro Candeias. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCAA. Você aprende e nunca mais esquece. Matrículas abertas. E Metrópole Team, moda pra galera Team. Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. Galera que faz o Som da Tribo. Apresentação, produção Miguel Cortes. Apresentação, Jaqueline Jack. Bastidores e telefone, Deval de Andrade. Edição, podcast, web, radio, Rubenildo Metal, Plácido Mendes e Madison Almeida. Toda essa galera batalha aí pelo Som da Tribo. Dito isto, foi bom pra você, Jaqueline Jack? Ai, que saudade, foi ótimo. Valeu, galera. Cuidado pra onde você vai, com quem você ama e desencana que a vida engana. Tchau, tchau. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? E-mail do Som da Tribo. Som da Tribo@hotmail.com.